Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Nós estamos encerrando o seminário de homens. E eu estou muito feliz por cada homem que veio. E eu louvo a Deus pelos irmãos que vieram. Alguns visitantes, alguns irmãos de outras igrejas que vieram e foram abençoados, e muitos homens da igreja que vieram e foram abençoados. E eu louvo o Senhor por aquilo que o Senhor vem semeando em nós desde ontem, através da vida do pastor Cláudio Camp, hoje pela manhã e agora neste encerramento. E eu pedi ao Senhor que me desse qual palavra compartilhar para nós, a começar da minha vida, no encerramento deste seminário, desse encontro de homens. E o Senhor pôs no meu coração esta palavra. Leia comigo Gênesis capítulo 9. O versículo 12 diz assim: disse Deus, este é o sinal da minha aliança. Aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco. O cachorro, o gato, o gado, as plantas, os passarinhos, uma aliança que Deus fez conosco e com os seres viventes que estão conosco para perpétuas gerações. Versículo 13: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a terra, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Que arco é esse? Hã? É isso mesmo, arco-íris. Nós estávamos na praia e de repente veio o arco-íris e no mar uma cena simplesmente maravilhosa. E a luminosidade do arco-íris era tão intensa que lá, quando encostava visualmente lá na água, tinha um clarão, uma coisa linda. Talvez o arco-íris mais lindo que eu já vi nessa última férias da praia, na praia. E todo mundo para ver. E nós fotografamos. Que coisa linda o arco-íris. Lamentavelmente, o arco-íris aparece aqui na cidade, por trás dos prédios, atrás das fumaças, e a gente, ó, arco-íris, ó, então nem viu, eu nem vi arco-íris, há quanto tempo eu não vejo arco-íris? Ou se vemos, estamos correndo no trânsito e nós nem prestamos atenção, ó, outro arco-íris, ih, já vi arco-íris demais na minha vida, o pastor está falando de arco-íris, eu já vi muito arco-íris, nada novidade para mim. Ó, não tem, é natural, gente. Arco-íris é uma coisa da natureza, assim. Tem coisa. Tá bom, é bonito, mas também não é assim, não. Tem coisa que eu gosto mais. Não gosto tanto do arco-íris, não. Olha, nós vamos ter gente avaliando de todas as formas. Mas todas as vezes que eu e você olharmos para o arco-íris, nós precisamos nos lembrar que Deus disse: eu vou pôr o arco-íris no céu. E todas as vezes que o arco-íris aparecer no céu, eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com o homem e com todos os seres viventes. Então não é um momento qualquer. Quando eu e você virmos o arco-íris, nós podemos ter absoluta convicção de que Deus, naquele momento, está se lembrando da aliança que fez conosco. Não é só um efeito da natureza que acontece automaticamente. O físico vem e explica: ó, isso aí, né? Isso aí. Tem uma explicação lógica, é a refração da luz, que não sei o quê, que bateu por causa da água. Sim, tem um lastro físico real na natureza, mas foi Deus quem pôs. E Deus não pôs por acaso. Deus pôs com um propósito. Todas as vezes que o arco-íris aparecer no céu, eu vou me lembrar da minha aliança. Diga para quem está ao seu lado, seu irmão, Deus é um Deus de aliança. Não apenas repita, diga mais uma vez, diga mesmo. Deus é um Deus de aliança. Aliança é um elemento que faz parte do reino de Deus e é inquestionável. Os homens, até mesmo os líderes, os crentes e não crentes, estão cada dia mais absorvidos por esta sociedade em que aliança vai deixando de ser aliança, vira um contrato, inclusive um contrato que pode ser rasgado. Independente do que está acontecendo nessa sociedade, em que aliança deixou de ser aliança, eu dou minha palavra, mas não tem problema se eu mudar, ah, mudei, acabou. Independente disso, Deus continua sendo um Deus de aliança. E aliança, na verdade, é um nível, uma instância de segurança para mim e para você, que nos faz vitoriosos. Sabe o que sustenta um casamento? Duas pessoas que nunca brigaram? Duas pessoas que brigaram e conseguiram acertar? O que sustenta um casamento? A aliança. Por que que alguns não se sustentam? Porque aquelas pessoas não entenderam o que é uma aliança. Mas Deus fez uma aliança. Se é marido, se é esposa, tem uma aliança aí no seu dedo, põe ela na sua mão. Segura ela na sua mão. Tira por um instante do dedo, olha, e segura na mão. Vai segurando essa aliança aí. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Eles provavelmente não tinham netos. Noé e sua esposa talvez não tivessem netos. E provavelmente, por isso não apareceu aqui. Mas se tivessem netos, Deus teria dito: estabelecerei minha aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, teus netos, tua mulher, as mulheres dos seus filhos e os filhos deles. E agora nós vemos o elemento aliança, que é divino, que tem um registro físico, visual e real lá no céu, no arco. Nós vemos este elemento da aliança agora associado à família. Deus coloca este elemento poderoso, sobrenatural, divino da aliança agora num acordo, num trato com a família. Noé, você foi encontrado homem fiel na sua geração. Portanto, eu quero fazer uma aliança com você. E essa aliança implica no quê, Deus? Essa aliança implica em que você, sua esposa, seus filhos, os cônjuges dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e quantos vierem, entrarão na arca e serão salvos. Isso é uma aliança de Deus, irmão. Eu e você podemos quebrar a aliança, mas Deus não quebra a aliança. A aliança de Deus é aliança. A aliança é algo inquebrável. E Deus fez uma aliança com Noé. Lá na frente, Deus faz aliança com Abraão e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança, que é um elemento divino, está ligada aos atos de Deus em favor da família. Deus tem uma aliança conosco e com a nossa família. Por que que nós tememos? O diabo vem, joga um dardo e diz: vou destruir, não vai dar certo, vou fazer e acontecer, e nós tememos. Nós achamos que realmente não vai ter recurso, mas eu e você precisamos nos lembrar, e o Senhor nos lembra nessa noite, que Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança, assim como ela aparece lá no arco-íris, ela está sobre a nossa vida e a nossa família. Noé, você e toda a sua casa serão salvos. E depois Deus vem conduzindo essa aliança e chega em Abrão e diz assim: Abrão, é você que veio recebendo isso lá de Noé, mas através de você serão todas as famílias da terra. Deus tem uma aliança com qualquer família dessa terra. Você não precisa esperar que aquela família se converta e se torne crente, evangélico, para evocar a aliança de Deus com eles. Você pode orar e proclamar: Satanás, eu repreendo você com seus dardos, porque o meu Deus tem uma aliança com as famílias. Aliança é algo poderoso. Aliança é algo sobrenatural. Tu e teus filhos entrarão na arca. Agora volta mais um pouquinho no livro de Gênesis. Capítulo 2. Disse mais o Senhor, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. No hebraico, a palavra ezer, que significa a que ajuda, a que traz socorro, a que complementa. É o mesmo também que tesouro. Adão, eu vou te fazer, mas eu vou te dar uma auxiliadora, uma ajudadora. O versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Volta um pouquinho mais ainda. No capítulo 1, verso 27, o versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem, diga, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Mas, pode dizer mas, criou macho e fêmea. O versículo, no português, tem a sua limitação. Mas se a gente vai num dicionário simples do hebraico, a gente descobre que tem três palavras aqui. E criou Deus o homem. Essa palavra que foi traduzida por homem é no hebraico a palavra Adam. De Adão. Criou Deus Adão. Ah, então Deus criou Adão primeiro. Não, não. O texto aqui está falando que Deus criou Adão. E na continuidade do texto diz assim: e criou Adão, Ishi, e Ishar. criou Deus Adão masculino e Adão feminino. Então, quantos seres Deus criou? Um ou dois? Hã? Um ser. Qual ser? Adão. Deus criou um ser, Adão, segundo a sua imagem. Alguns destes seres são Adão feminino, outros Adão masculino. Mas os dois são iguais. São um só ser criado por Deus. Todos dois o mesmo valor. Todos dois a mesma graça. Todos dois a mesma unção. Todos dois o mesmo propósito de Deus. Porém, alguns, ishe, homem. Outros, isha, mulher. Quando um homem se une a uma mulher e se torna uma só carne, o que está acontecendo? Deus está simplesmente gerando unidade de um só ser. Embora um seja masculino, outro seja feminino, os dois se tornam um só ser, chamado aqui na Bíblia de Adão. Ou podemos ver mais à frente a palavra, o nome Edom, que também é Adão. De vermelho, de terra, criado da terra. E você vai lá no cientista, você vai lá no médico, ele diz assim, a constituição do corpo do homem é tudo que tem na terra. Por isso, o homem volta para o pó da terra. Esse Adão que Deus criou, seja masculino, seja feminino, é um ser só. E um homem se encontra com uma mulher e se une. E serão os dois uma só carne. Os dois se completam. É como se Deus tivesse criado Adão e dissesse assim, bem, eu vou criar, mas eu vou colocar metade homem e na metade mulher. E quando eles se unirem, eles aí então serão completos. Então quando um homem deixa seu pai e sua mãe e se une a uma mulher, estabelecem uma aliança, um acordo. Não interessa como a cultura daquele povo ou daquela época define que é uma relação de matrimônio, uma decisão de união. Não interessa. Foi uma decisão de união? Foi. Diante de Deus foi, decidimos deixar os pais e nos unirmos um ao outro. Se tornaram uma só carne, o Adão completo. Tenta separar, irmão. Quem se separou do marido da mulher aqui, poderia dizer que a noite inteira, o que que é? Tenta separar. Porque uma aliança não se separa, uma aliança não quebra, ou não se quebra, não se quebra uma aliança. Por isso o Senhor vem aqui e diz assim, por isso não separe o homem aquilo que Deus uniu. A gente acha que é porque é uma lei dos crentes, que é uma lei da Bíblia, de que não pode separar. Mas tem jeito de separar? Não, irmão. Não tem jeito de separar o que se tornou uma só carne. É impossível. Civilmente, é possível. Religiosamente, é possível. Mas espiritualmente, nunca mais. Isso se chama aliança. A aliança é uma segurança para mim e para você. Ontem, nós recebemos na ministração algumas coisas maravilhosas. Nós recebemos de Deus através do pastor Cláudio Camp, como por exemplo, o Senhor Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Teus pecados estão perdoados. Convicção que eu e você precisamos ter em Cristo Jesus, todos os nossos pecados estão perdoados. E nós estávamos conversando e alguém mencionou o nível de pecaminosidade da juventude de hoje é mais alto do que da sua juventude. O nível de inocência, quando você era adolescente, era criança, era muito maior do que hoje. Você pega um menino de 12 anos hoje, ou ele já é marginal, ou ele já é participante de uma quadrilha, ou ele já se deitou com muitas mulheres, muitas moças, ou ela já tem sua vida sexual ativa, quando não acontece de já estar grávida. Nós é que vivemos numa pequena parcela da sociedade que a gente nem imagina o que acontece por aí. De vez em quando a gente ouve uma notícia. Mas pega alguém que trabalha lá nos bairros onde mora essa população, que trabalha lá no centro social, no centro de saúde, no departamento da polícia, e começa a avaliar o que é que verdadeiramente acontece todos os dias em tantas famílias. Esses meninos já cheiraram. Já beberam, já comeram, já transaram, já fizeram tudo, irmão. Os pais não sabem o que fazer, a polícia não sabe, não posso prender. O nível de pecaminosidade sobre esta geração é sem igual. Eu estou aqui tentando lembrar com quem a gente estava conversando, falou isso ontem. Se estiver aí, me fala, me lembre. Então, essa pessoa diz assim, então nós não temos noção do peso que está sobre os adolescentes hoje. Nós não temos noção do peso que está sobre os filhos desta geração. E na verdade, irmão, nós não temos noção de quantas vezes sobre nós está um peso, uma opressão que a gente não identifica, que a gente acha assim, ah, o dia hoje não foi bom. E essa semana foi difícil, foi pesada. Existem lutas, muitas lutas, mas tem hora que existem pecados. O peso do pecado. Tem gente que não gosta de falar, mas tem muita gente que fala assim, olho gordo. Já viu o negócio de olho gordo? Eu lembro uma época que uma igreja aqui em Belo Horizonte pôs um adesivo lá, sai fora olho gordo, em nome de Jesus. Aquilo foi tão... tá amarrado, né? Um negócio assim. Esse negócio de olho gordo, é esquisito essa, né? Mas tem alguém que fala assim, tem mesmo, tem olho gordo, tem olho gordo. A pessoa põe um olho gordo, ih, meu Deus. Mas não é só olho gordo, não. Fofoca. Sentimentos, pensamentos vão produzindo pecado que pesa sobre as pessoas. E talvez você não esteja debaixo de olho gordo no sentido místico, no sentido assim fantasioso aí da sociedade, mas talvez você esteja assim debaixo de um peso de pecados. E às vezes nem é só porque você pecou. É porque estamos numa sociedade carregada de pecados. Ódio, fofocas, se existe olho gordo, invejas. E nós não damos conta disso. E nós sentimos o peso disso quando nós entramos em casa. E quem sabe a discussão em casa foi fruto de um dia pesado. Uma semana difícil. e a gente não identifica, não sei de onde vem esse peso, muitas vezes vem do pecado. E para esse momento, eu e você precisamos nos lembrar, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O peso do pecado, daquilo que eu cometi ou do que está de contexto ao meu redor, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu não aceito a opressão, eu não aceito o cansaço, eu não aceito o peso, eu não aceito a acusação, eu não aceito esse desânimo, eu não aceito essa opressão, essa depressão, não aceito. Porque o Senhor Jesus veio para perdoar os meus pecados. Você não precisa ficar fazendo uma terapia, uma avaliação, um diagnóstico misterioso, espiritual. Será que é isso? O que está acontecendo? Não interessa, Senhor. Eu sei que eu estou pesado hoje. E se foi pecado, o Senhor me perdoou. Eu quero receber a graça, a misericórdia, o amor do Senhor me perdoando os meus pecados. Mas eu não quero que o pecado me conduza cheio de pesos. Ontem nós recebemos essa ministração. Jesus nos perdoa os pecados. Como maridos, como pais, como sacerdotes, como homens, como profissionais, toda hora que vier um peso, vai para diante do Senhor. Senhor, me limpa com o seu sangue. Me purifica. Se eu pequei, me mostra. Porque eu quero me arrepender e eu quero andar em santidade. Eu não quero andar debaixo desse peso. Segunda palavra que nós ouvimos ontem, através do pastor Cláudio. Ou dentro da palavra, segundo ponto que eu quero destacar. Ele disse assim, sabe o segredo? Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. E ele tomou essa jarra de água. E ele mostrou aqui, olha, esse pouquinho de pinga, se fosse pinga, pode até te arder a garganta, mas não te deixa embriagado. Não é só aqui em Belo Horizonte, não. Muitos lugares que eu vou por esse país, tantas igrejas, eu vejo já há muito tempo. As pessoas vão no congresso na primeira noite. Na primeira noite já viram o pastor Sóstenes, já viram o cantor que veio, já viram o pregador que veio. Na segunda, ah, hoje eu não vou não. Na terceira então, ah não, já fui duas, já fui, eu já fui, não, estou cansado, já fui. Ninguém se embriaga com dois dedos de pinga. Tem que tomar a garrafa inteira. E ele nos mostrou ontem que o Senhor disse através de Paulo em Efésios 5, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito Santo. Se encha. Irmãos, nós estamos nos enchendo de tantas coisas durante a semana que a gente termina a semana, estou cansado, não quero não. E o Senhor nos desafiou ontem a nos enchermos do Espírito Santo. Fui perdoado. Jesus veio e perdoou os meus pecados. E eu posso me encher do Espírito Santo. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero me encher. Não é só vir ao culto, irmão. Não é só participar dos 3 dias do seminário, do congresso, do evento especial. Nada disso. É todos os dias, em todo o tempo, me encher do Espírito Santo. E ele nos disse ontem, meu irmão, você vai ficar aqui estudando, ouvindo, aprendendo, fazendo 1000 cursos, 1000 coisas, e tem coisas que são maravilhosas que Deus deu à igreja. Nós aqui somos testemunhas disso. Mas tem uma hora que você tem que ir servir ao Senhor. Se posiciona, se enche do Espírito Santo, porque ele vai fazer. E é verdade, irmão. Se você tiver que ficar a vida inteira estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, você vai morrer estudando. E é só isso que fez na sua vida. Tem momento que você põe de lado tudo que estudou e vai praticar. E vai ter suas experiências, e vai ter seus frutos. E nós fomos desafiados ontem a deixar o Espírito Santo nos encher, nos embriagarmos do Espírito Santo, porque Ele nos conduz para sermos pessoas melhores. Maridos melhores, pais melhores, líderes melhores. E hoje pela manhã o Senhor nos falou sobre sacerdócio. Deus nos levantou como sacerdotes. Que desafio para nós homens sermos sacerdotes de Deus. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que traz de Deus algo para as pessoas. E que toma das pessoas algo que leva para Deus. E Deus tem uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com Noé. Noé, você vai fazer essa arca. Vai ser um trabalho árduo. Não é fácil você ficar cuidando dos seus filhos. Não é fácil você ficar monitorando o que, que eles ouvem, o que, que eles recebem. Não é fácil você ficar cuidando, vigiando, orando, intercedendo. Não é fácil. Você vai ter uma tarefa árdua, mas construa sua família. Construa sua arca, porque todos que você colocar dentro da arca serão salvos. Sua missão, homem. E nós vemos ao nosso redor a frouxidão da sociedade, dos homens. Estamos mais atrás de prazer do que de responsabilidade. Mas o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. E tem uma aliança. A aliança é inquebrável. Senhor, não sou eu que vou suprir. Não, meu filho, não é você que vai suprir. Você é o sacerdote. O sacerdote pega de mim e distribui. Ah, que alívio. Não é tão pesado quanto eu estava pensando. Não, não é, filho. Se você tiver intimidade comigo, eu vou te dar o que você precisa distribuir para a sua família. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com você, com a sua família. Eu não vou falhar nesta aliança. Mas, irmão, o sacerdote toma de Deus e entrega aos seus. Mas o sacerdote recebe dos seus e entrega a Deus. Sabe o que tem acontecido nesses dias? Que os homens, os sacerdotes, veem as demandas e não recorrem a Deus. Então precisam ser o provedor. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver, eu tenho que ter uma solução, eu tenho que ter um caminho. E chega uma hora de estresse, de completa desespero, desespero completo, que a gente diz assim: eu não sei, eu não dou conta, cansei, parei, desisti, saí fora da brincadeira. Se eu não buscar de Deus, eu não dou conta. E o diabo vai trabalhar para nos tirar os olhos de Deus. Para a gente tentar com a nossa força dar um jeito de servir quem precisa ser servido. Da mesma forma, a gente recebe dos nossos toda a demanda. E se a gente não tem para quem entregar, fica com a gente. E uma hora a gente diz assim: não dou conta, não dou conta, não estou aguentando mais. De vez em quando a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa que o Espírito Santo vem: ei, ei, ou, olha para mim, vem cá, senta aqui, rapaz, senta aqui, vem cá. Você esqueceu que o seu papel é só pegar e me entregar? Por que que você pegou e está achando que você que vai resolver? Por que você desistiu desse casamento? Por que você desistiu dessa família? Por que você desistiu dessa vida? Você está achando que é você que vai resolver? Traz para mim, entrega aqui para mim. Olha. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque você vai se aliviar do fardo. E eu vou te dar algo maravilhoso para você distribuir a eles. Quem é que me garante isso? A aliança que ele fez com o seu povo, comigo, com a família. Deus tem uma aliança. E aí ele colocou na terra um sinal. Ele disse, todas as vezes que eu olhar para esse arco no céu, eu vou me lembrar. Oh, Deus, não é possível que o senhor precise ser lembrado. Se o senhor precisa ser lembrado, imagina eu. Minha esposa fica falando assim, esqueceu de novo. Ah, eu vou falar assim, ah, Deus esquece também. Tanto esquece que ele precisou pôr um arco lá, falou assim, vamos arrumar um arco aqui, pôr um anel aqui, pôr um negócio, amarra uma coisa, pôr um apito no celular. Eu preciso... Mas, ponha então, irmão. Mas não se esqueça de que Deus não se esquece. E se Deus usou o arco como uma aliança, não é porque ele esquece, é porque ele gosta de algumas manifestações físicas. Está lá como testemunho. E todas as vezes que eu vir o arco no céu, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com você. Eu vou te sustentar, eu vou cuidar, eu vou dar toda a provisão. Não é você que vai sustentar, não é que você vai ter que dar um jeito. Não, eu vou fazer. A ponto do diabo pegar o arco e associá-lo ao nível de pecado mais terrível no relacionamento humano, que é o homossexualismo. Que afronta a Deus dizer que o símbolo do homossexualismo no mundo inteiro é o arco da aliança. Por que que Deus destruiu com o dilúvio? Por causa do nível de promiscuidade, de malignidade que se expressava também pela instância do homossexualismo naquela terra. É tão sério o arco da aliança que o diabo sabe manipular e afrontá-lo. Deus gosta de alguns sinais. Em todas as culturas tem um sinal de aliança. Dizem que lá na Índia é um pontinho na testa. A mulher casada tem um pontinho na testa. Mesmo que você não esteja usando aliança, você vai ter, que seja no álbum de fotografias, alguns memoriais de uma aliança que foi feita. Porque Deus gosta assim, e Deus fez assim, e nós acabamos seguindo isso, porque era o propósito dele. E assim como Deus olha para o arco da aliança e diz assim, vou me lembrar da minha aliança, eu e você podemos olhar para a nossa aliança. Seja no meio das alegrias, seja no meio das maiores dificuldades. Eu quero me lembrar de uma aliança que eu fiz. E eu quero me lembrar que eu não sou o provedor. Eu sou só um canal. Mas eu vou receber do Senhor a provisão para distribuir para os meus. E eu vou pegar dos meus toda a demanda e não vai parar em mim. Eu vou entregá-la ao Senhor. Todas as vezes que eu e você olharmos para a aliança com a nossa esposa, com o nosso marido, e mesmo que você seja separado, não aceite nenhuma acusação do diabo. Ih, agora, meu Deus, mas... Põe diante do Senhor, eu quero me lembrar da aliança. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não dou conta, mas eu aprendi nesse seminário que eu não sou a fonte, tu és a fonte. Deveria passar pelo meu marido, Senhor, mas eu nem sei onde ele está, eu nem tenho mais marido. Mas tu és a fonte. Se o Senhor vai mudar a manilha, se o Senhor vai mudar o cano, não importa. O Senhor é a fonte e a tua aliança nunca falha. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor intervenha na minha família, porque o Senhor fez uma aliança de que haveria uma arca e a minha família estaria salva. De que um homem e uma mulher se uniriam debaixo de uma aliança. De que o Senhor, lembrando-se da aliança, entraria com providência. Eu quero nessa noite, Senhor, olhar para a minha aliança. Você pode, se você está com sua esposa, seu marido, dar a mão a ele, ficar junto. Pega a aliança, olha para ele. Se você está sozinho, não importa o motivo pelo qual seu marido ou sua esposa não está aqui, desfruta desse momento, recebe nesse momento. O Senhor tem uma aliança. Talvez você tenha que dizer, Senhor, essa aliança foi quebrada. Eu não tenho mais uma aliança. Eu não sei, eu não tenho a menor noção do que o Senhor vai fazer, o que tem que ser feito. Eu só sei de uma coisa. Eu não sou a fonte. Sendo o Adão macho, sendo o Adão fêmea, eu não sou a fonte. Tu és a fonte. E o Senhor fez uma aliança. Eu quebro alianças, o Senhor não quebra. Eu quero invocar para minha casa, para o meu lar, para o meu casamento, para minha família, o poder da aliança. Quando o Senhor vira a aliança, o arco que marca, que relembra, o Senhor vai entrar com providência. Você pode orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Eu quero estar plenamente unido ao que o Cláudio disse ontem. Não, não quero ficar fazendo curso, não. Os irmãos aqui estão estudando teologia, eu falei com eles, não quero vocês fazendo curso, não. Não tem interesse nenhum que vocês fiquem acumulando conhecimento, não. Se isso não redundar em vida, não presta. Senhor, eu não quero ficar ouvindo mensagem, não. A poltrona, uma pizza quentinha e assistir um filme domingo de tarde, início da noite, é mais gostoso do que ficar nesse auditório aqui ouvindo mensagem. Agora, Senhor, eu não quero ficar ouvindo mensagem, eu não quero ficar aprendendo curso, mas eu quero a Tua palavra. Então é por isso que eu não fico na televisão. Então é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero levar daqui não a lembrança da mensagem. Eu quero levar aqui algo prático para a minha vida. Eu, como homem, sou um sacerdote. Não sou a fonte, sou um sacerdote. E talvez você, esposa, vai poder orar assim, o meu marido não é um sacerdote. Na prática do dia a dia, ele não tem se colocado, não tem se portado como um sacerdote. Mas na identidade dele, ele é. Então eu evoco a aliança do Senhor com Noé. Eu evoco a aliança do Senhor com Abraão. As famílias serão abençoadas. Eu estou invocando esta aliança com o Senhor. Eu estou declarando pela fé. Senhor, entra em providência, Senhor. Entra em ação. Entra com a provisão necessária para minha casa, para o meu lar, para o meu casamento, para os meus filhos, porque há uma aliança. Eu estou te lembrando da aliança. Senhor, eu estou te lembrando da aliança. Eu não estou cobrando do Senhor, eu não estou desesperado, eu não estou desesperançado. Eu estou te lembrando da aliança. Eu quero com minha esposa, com meu marido, me lembrar da aliança. Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. E Deus não falha. Eu quero me lembrar com minha esposa, quero me lembrar com meu marido. Eu tenho uma aliança com você. A segurança não é porque nós demos certo, porque nós resolvemos os problemas. A segurança é porque nós temos uma aliança. Temos uma aliança. Continue com seus olhos fechados e ore ao Senhor. Põe diante do Senhor nesta noite. E como foi ministrado nessas duas reuniões, exclusivamente para os homens, eu e você, homem, marido, pai, e mesmo que seja um adolescente, um jovem que está aqui e nem é casado, nós podemos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero essa verdade para a minha vida. Eu quero evocar o poder do Senhor nas alianças que o Senhor estabeleceu comigo. Você pessoalmente dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero me lembrar da aliança que fiz com a minha esposa, com o meu marido. E é possível que alguém aqui, quem que está ouvindo, pergunte: como é que faz? Eu sou divorciado, divorciada. Eu nunca casei. Põe diante do Senhor a sua vida e diz: Senhor, tu tens uma aliança comigo. Eu quero evocar esta aliança. Eu quero te lembrar desta aliança. Eu quero, Senhor. Não é você que toma decisões fundamentado em raciocínio, lógica, nenhuma capacidade pessoal. É o Senhor quem vai nos prover. Ele é a fonte. Não é você que vai continuar tentando com seu marido, com a sua esposa. Não é você que vai continuar tentando como homem, como mulher. Não é você que vai tentar resolver como é que fica agora. E essa palavra do pastor, como é que faz? Porque eu... Não vai para o raciocínio, vai para o altar. Senhor, eu me rendo ao teu altar. Eu me coloco diante do Senhor e eu evoco a aliança do Senhor comigo. E haverá salvação para minha vida, para minha casa, intervenção do Senhor para minha história. Eu quero apenas me derramar no teu altar e reconhecer que tu és a minha fonte, tu tens uma aliança comigo. Se você tem ao seu lado alguém com quem tem uma aliança, você fique com ele. De repente não está aqui alguém com quem você tem uma aliança, um pai, mãe, irmãos, marido, esposa. Mas você tem uma aliança no corpo de Cristo com Jesus. Então dê a mão ao seu irmão, porque ele é membro do corpo de Cristo. E a palavra do Senhor nessa noite é para nos fortalecer. E nós vamos fortalecer nossas alianças. Marido, esposa, irmãos, pai, filho, família, corpo de Cristo. Eu convido você a levantar a sua voz e a orar nesse momento: Senhor, eu quero evocar uma aliança. Para a minha vida eu quero evocar a aliança do Senhor no sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança. Não é quebrável, Senhor. Não é adulterável, não muda nunca a aliança do Senhor comigo. Levante a sua voz e proclame. Diga a Ele, irmão. Por favor, não fique calado. Não deixe o inimigo tomar sua mente com nenhuma distração. Não se preocupe com nada agora, irmão. Só entra no altar do Senhor. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu evoco a aliança do Senhor comigo na cruz do Calvário. Eu evoco a aliança do Senhor comigo como família, sacerdote. Eu evoco a aliança do Senhor comigo como esposa, como mulher separada, como homem separado, como solteiro, como solteira. E eu declaro: viverei sobre essa aliança, Senhor. Construirei sobre esta aliança, Senhor. Declara Ele, irmão. Declara. declare a Ele. Do Senhor, nós estamos evocando a aliança de Deus. Satanás, nós te apresentamos a aliança do nosso Deus conosco, a aliança que fizemos no casamento, a aliança que fizemos com filhos, a aliança que fizemos no corpo de Cristo. Levante a sua voz, levante sua aliança, levante seus braços, levante alguma coisa e apresente ao Senhor a aliança. Olha a aliança, Deus. Veja a aliança, Senhor. Continue orando ao Senhor. Talvez na sua história tenha uma aliança quebrada. Talvez na sua história tenha uma questão, uma ferida, um marco, e o inimigo usa para te acusar, para te desanimar. Evoque a aliança do Senhor. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O Espírito Santo foi dado e me conduz. Levante a sua voz e declare: eu me fortaleço na aliança que o Senhor tem comigo. Eu me fortaleço pelo meu marido, pela minha esposa. Eu me fortaleço pelo meu ex-marido, pela minha ex-esposa. Eu me fortaleço pelos meus filhos. Eu me fortaleço por todas as circunstâncias da minha vida, da minha família. A aliança do Senhor. Eu te lembro, Pai, nessa noite, da aliança que fizeste. O sangue do Cordeiro. Graças ao Senhor, glorifique a Ele, levante a sua voz e adore a Ele, glorifique a Ele. Olhe o arco no céu, levante a sua voz, glorifique a Ele, irmão. Não tem sentimentos, irmão. Não tem dor, não tem amargura, não tem raiva, não tem mágoa, não tem nada que supera o poder da aliança. A aliança é um elemento divino. A Bíblia conta a história de pessoas que fizeram, inclusive, alianças erradas, mas que mantiveram a aliança e colheram o fruto da fidelidade de aliança. A aliança é um elemento divino, e todo aquele que evoca a aliança encontra salvação, encontra solidez. E não há aliança mais maravilhosa do que a que Deus fez conosco pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar o Senhor pelo sangue do Cordeiro. Fui perdoado. Fui perdoado. Graças a Deus.